comigo. Meu copo estava sujo. Essa vagabunda não é sua. Vi ela nos clubes. Striptease no metal. Ela vai pegar no pau. Eu senti o seu perfume. Te peguei escorregando. Meu copo estava sujo. Essa vagabunda não é sua. Vi ela nos clubes. Striptease no metal. Ela vai pegar no pau. Eu senti o seu perfume. Te peguei escorregando. Zumbi balançando. Tango, tango, tá dançando. Te querendo sempre, mano. Tipo Rambo, fumando charuto cubano. Sempre invade a porta, joga na minha cara. Tiro pra caralho no cafetão. Todos santos fracos não sabem onde estão. Todos perdidos enquanto vendo essa coca. Seu gato morto, chacalha a oca. Oca, oca, vendo essa coca. Eles acham que pode obter dinheiro. Chega aqui primeiro, eu encho lá fora. Traficantes caros sendo contratados. No basquete, por causa dos grupos, agora querem meu dinheiro. Acho que estão no meu reino, não, não. Homens poderosos vão derrubar esse otário. Tendo com a gangue, mas também solitário. Eu, quem vem me matar? Voando alto com as mãos, Slasher Gang, Pete, os Kelvis, qualquer coisa, crack. Te peguei escorregando, meu copo estava sujo. Essa vagabunda não é sua, eu vi ela nos clubes. E te peguei escorregando. Meu copo estava sujo. Essa vagabunda não é sua. Eu vi ela nos clubes. Striptease no metal. Ela vai pegar no pau. Eu senti